dois compositores de cinema. Henry Mancini e Lalo Schifrin. Uma sensibilidade dramática. Programa de Marta Roque. Thank you. Nicola Henry Mancini, que viveu entre 1924 e 1994, foi um compositor, intérprete, maestro e arranjador americano, lembrado especialmente pelas suas partituras para cinema e televisão. Muitas vezes mencionado como um dos melhores compositores na história do cinema, ganhou 4 Oscars da Academia, um Globo de Ouro, 20 Grammys e um póstumo Grammy Lifetime Achievement Award em 1995. Os seus trabalhos mais conhecidos incluem o tema da série de filmes The Pink Panther, o tema Moonweaver, do filme Breakfast at Tiffany's, ou o tema da série de televisão Peter Gunn. We'll be right back. Mancini nasceu perto de Cleveland e foi criado em Pittsburgh, na Pensilvânia. Os seus pais emigraram da região de Abruzzo, na Itália Central. O pai de Mancini, chamado Quinto, foi um operário metalúrgico que fez o seu filho começar a ter aulas de flauta piccolo aos 8 anos. Quatro anos depois, começou a ter aulas de piano. Quinto e Henry tocavam flauta juntos numa banda de imigrantes da cidade de Aliquippa, chamada Filhos da Itália. Depois de se formar na escola secundária de Aliquippa, em 1942, Mancini frequentou a famosa Juilliard School of Music, em Nova York. Em 1943, depois de um ano na Juilliard, os seus estudos foram interrompidos quando teve de ir para o exército. Serviu primeiro na infantaria, mais tarde foi transferido para a banda do exército. Em 1945, participou na libertação do campo de concentração Mauthausen-Gusen, na Áustria. Ao sair do exército, Mancini entrou na indústria da música. No início de 1946, tornou-se pianista e arranjador da Glenn Miller Orchestra, liderada por Gordon Lee Tex Beneke. Depois da Segunda Guerra Mundial, Mancini ampliou as suas habilidades em composição, contraponto, harmonia e orquestração, durante estudos com os compositores Ernst Krenek e Mario Castelnuovo Tedesco. We'll be right back. 1952, Mancini tornou-se membro do departamento musical da Universal Pictures. Durante os 6 anos seguintes, contribuiu com música para mais de 100 filmes, entre os quais Touch of Evil, de Orson Welles, de 1958. Durante este período, também escreveu algumas peças musicais muito populares. O seu primeiro êxito foi um single de Guy Lombardo and His Royal Canadians intitulado I Won't Let You Out of My Heart. Em 1958, Mancini saiu da Universal para trabalhar como compositor e arranjador independente. Nesta nova fase, contribuiu para a série de televisão Peter Gunn para o produtor e escritor Blake Edwards. Foi a gênese de uma relação profissional na qual Edwards e Mancini colaboraram em 30 filmes durante 35 anos. Juntamente com Alex North, Elmer Bernstein, Leigh Stevens ou Johnny Mandel, Harry Mancini foi um pioneiro da inclusão de elementos do jazz no filme romântico orquestral. Partituras de Mancini para Blake Edwards incluem Breakfast at Tiffany's, de 1961, com o tema standard Moon River, e Days of Wine and Roses, de 1962, Experiment in Terror, de 1962, The Pink Panther, de 1963, e todas as suas sequelas, The Great Race, de 1965, The Party, de 1968, Ten, de 1979, no qual consta o tema It's Easy to Say, e Victor Victoria, de 1982. Outro realizador com quem Mancini teve uma longa parceria foi Stanley Donen. Mancini também compôs para Howard Hawks, Martin Rith, Vittorio De Sica, Norman Jewinson, Paul Newman, Stanley Kramer, George Roy Hill, Arthur Hiller, Ted Kotcheff e outros. A partitura de Mancini para o filme Frenzy, de Alfred Hitchcock, 1972, para órgão e orquestra de cordas, foi rejeitada e substituída pela de Ron Goodwin. Mancini compôs partituras e temas de abertura para minisséries e séries de televisão, nelas incluindo The Money Changers, The Thornbirds, The Shadow Box, Mr. Lucky, NBC Mystery Movie, What's Happening, Tic Tac Doug e Once Is Not Enough. Na temporada de televisão de 1984-85, quatro séries apresentaram temas originais de Mancini: New Heart, Hotel, Remington Steel e Ripley's Believe It or Not. Mancini também compôs o tema Viewer Mail para Late Night with David Letterman. Mancini compôs ainda o tema para o NBC Nightly News em 1975 e um outro tema intitulado Salutes to the President, que foi usado pela NBC News para a sua cobertura eleitoral de 1976 a 1992. Salute to the President foi publicada como um arranjo para banda escolar, mas mesmo assim, Mancini apresentou frequentemente com orquestras sinfónicas nos seus concertos. Muitas canções com música composta por Mancini foram clipes de música ligeira entre os anos 60 e os anos 80. Gravou mais de 90 álbuns com estilos que iam da big band até ao clássico ligeiro e pop. 8 destes álbuns foram discos de ouro, atingindo vendas de 500 mil de cópias. Tinha um contrato de 20 anos com a editora RCA Victor, resultando em 60 álbuns comerciais que lhe deram um nome conhecido entre artistas de música ligeira. As primeiras gravações de Mancini nos anos 50 e início dos anos 60 foram de jazz. Depois começou a gravar a sua própria música em álbuns e bandas sonoras de filmes. A quantidade que concebeu para cinema e televisão foi superior. Começando com o seu arranjo de sucesso de 1969, A Time for Us, de Nino Rota, para o filme Romeo and Juliet, e o álbum A Warm Shade of Ivory, Mancini começou a afirmar-se como um solista de piano e artista de música ligeira, gravando principalmente música escrita por outras pessoas. Thank you. Mancini era também um artista de concerto, dirigindo mais de 50 espetáculos anuais, resultando em mais de 600 apresentações durante a sua vida. Conduziu quase todas as principais orquestras, incluindo a Orquestra Sinfónica de Londres, a Filarmónica de Israel, os Boston Bops, a Filarmónica de Los Angeles e a Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Uma de suas favoritas foi a Minnesota Orchestra. Apareceu em concertos para a Família Real Britânica em 1966, 1980 e 1984. Henry Mancini morreu de cancro no pâncreas em Los Angeles a 14 de junho de 1994. Na altura estava a trabalhar na versão da Broadway de Victor Victoria. Foi apoiado pela sua esposa, de 43 anos, a cantora Virginia Jeannie O'Connor, com quem teve 3 filhos. Conheceram-se enquanto ambos eram membros da orquestra de Tex Beneke, logo após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a senhora Mancini foi uma das fundadoras da Sociedade de Cantores, uma organização sem fins lucrativos que beneficia a saúde e bem-estar dos cantores profissionais em todo o mundo. Além disso, a Sociedade concede bolsas a estudantes buscando uma educação nas artes vocais. Uma das filhas gêmeas de Mancini, Monica Mancini, é uma cantora profissional. A sua irmã Felice dirige da Mr. Holland's Opus Foundation. O seu filho, Christopher, é um editor de música e promotor em Los Angeles. Thank you. American Film Institute, em 2004, classificou as canções de Mancini, Moon River, no lugar 4 e Days of Wine and Roses, no lugar 39, na sua lista das melhores músicas do cinema americano. A sua partitura para The Pink Panther ocupa o lugar 20 na sua lista de maiores bandas sonoras para filme. As suas partituras para Breakfast at Tiffany's, Charades, realizado por Stanley Donen em 1963, Hatari, realizado por Howard Hawks em 1962, Touch of Evil, realizado por Orson Welles em 1958, e Wait Until Dark, realizado por Terence Young em 1977, foram também nomeados para a lista. Boris Claudio Lalo Schifrin nasceu em 1932. É um pianista, compositor, arranjador e maestro argentino. Também é mais conhecido pela grande quantidade de partituras para filmes e programas de televisão desde a década de 1950, incluindo o tema de Mission Impossible e Enter the Dragon. Recebeu 5 Grammys e 6 nomeações para Oscar. Associado com o género de música jazz, Schifrin também é conhecido pelas suas colaborações com Clint Eastwood desde o final dos anos 60 até à década de 80, especialmente os filmes de Dirty Harry. Schifrin nasceu em Buenos Aires. O seu pai, Luis Schifrin, dirigiu durante 3 décadas a segunda secção de violino na orquestra do Teatro Colón. Quando tinha 6 anos, Schifrin começou um curso de 6 anos de estudo de piano com Enrique Barenboim, o pai do pianista e maestro Daniel Barenboim. Aos 16 anos, começou a estudar piano com o expatriado russo-grego Andreas Karalis, ex-diretor do Conservatório de Kiev, e a estudar harmonia com o compositor argentino Juan Carlos Paz. Durante este período, Schifrin também se interessou por jazz. Embora tenha estudado Sociologia e Direito na Universidade de Buenos Aires, a música foi a sua vocação e predileção. Aos 20 anos, obteve uma bolsa de estudos no Conservatório de Paris. À noite, tocava jazz nos clubes de Paris. em 1955, tocou com Astor Piazzolla e representou o seu país no Festival de Jazz de Paris. Ao regressar à Argentina, Schifrin formou uma orquestra de jazz, uma banda com 16 instrumentos que participou semanalmente num programa popular de variedades na televisão de Buenos Aires. Schifrin também começou a compor para filmes, para televisão e rádio. Em 1956, conheceu Dizzy Gillespie e ofereceu-se para escrever uma composição longa para a big band deste trompetista. Schifrin finalizou em 1958 a peça Gillespiana, gravada em 1960. Começou a fazer arranjos para a orquestra de Xavier Cugat. Em Nova York, no ano de 1960, Schifrin encontrou-se outra vez com Gillespie. Este último tinha desfeito a sua big band por razões financeiras. Gillespie convidou então Schifrin para ocupar a cadeira vaga do piano no seu novo quinteto. Schifrin imediatamente aceitou e mudou-se para Nova York. Escreveu uma segunda longa composição para Gillespie, The New Continent, que foi gravada em 1962. Thank you. Em maio de 1963, gravou um álbum intitulado Buenos Aires Blues, com o saxofonista Johnny Hodges. Schifrin escreveu duas composições para o álbum, Dreary Blues e B.A. Blues. No mesmo ano, a MGM, que tinha um contrato com Schifrin, solicitou ao compositor a sua primeira banda sonora para um filme de Hollywood. Tratava-se da película de aventuras em África, Rhino, realizada por Ivan Tors e estreada em 1964. Uma das composições mais reconhecíveis e duradouras do Schifrin é o tema para a longa série de televisão Mission Impossible. O tema de Schifrin para a série de enorme sucesso, Mannix, foi composto um ano depois. Schifrin compôs vários outros temas em estilo de jazz e blues ao longo dos anos como música incidental para a série. O tema Tar Sequence de Schifrin da sua partitura para Cool Hand Luke, realizado por Stuart Rosenberg em 1967, foi durante muito tempo o tema das transmissões de Eyewitness News no canal WABC-TV de Nova York e outros canais afiliados da ABC, bem como na National 9 News, na Austrália. A CBS Television usou parte do tema da sua banda sonora do filme Sun Ives, realizado por John Lee Thompson em 1976, para as suas emissões de golf na década de 70 e início dos anos 80. A partitura de Schifrin para o filme de 1968, Coogan's Bluff, realizado por Don Siegel com Clint Eastwood, iniciou uma colaboração entre estes três homens. Todos os filmes do inspetor Dirty Harry Callahan, papel interpretado por Clint Eastwood, respectivamente Magnum Force, de 1973, The Enforcer, de 1976, Sudden Impact, de 1983 e The Deadpool, de 1988, têm música de Schifrin. Thank you. banda sonora para The Exorcist foi rejeitada pelo realizador do filme, William Friedkin, em 1973. Schifrin tinha escrito 6 minutos de música pesada e difícil para o trailer inicial do filme, mas as audiências ficaram assustadas com a combinação de imagens e sons. Conforme relatado por Schifrin numa entrevista, os executivos da Warner Brothers disseram a Friedkin para pedir a Schifrin para compor música mais suave, mas este não lhe passou a mensagem. Schifrin afirmou que trabalhar no filme foi uma das experiências mais desagradáveis da sua vida. Thank you. Na década de 1990, escreveu muitos dos arranjos para os concertos de Three Tenors. Em 1998, no filme Tango, realizado por Carlos Saura, Schifrin abordou a música de tango com a qual se tinha familiarizado enquanto trabalhava como pianista de Astor Piazzolla em meados da década de 1950. Trouxe canções de tango tradicional e elaborou composições da sua autoria fundindo tango com elementos de jazz. Em 1997, o compositor fundou a Aleph Records. Nesse mesmo ano, escreveu o tema principal para o jogo de vídeo Splinter Cell Pandora Tomorrow. Schifrin fez uma pequena aparição como maestro de orquestra em Red Dragon, realizado por Brett Ratner em 2002, filme que explora a personagem Hannibal Lecter. Thank you. A 23 de abril de 2007, Lalo Schifrin apresentou um concerto de música de filmes no Festival do Filme Jules Verne Aventure, no Teatro Le Grand Rex, em Paris, a maior sala de cinema da Europa. Foi gravado pelos responsáveis do evento, sendo editado um CD intitulado Lalo Schifrin, Le Concert à Paris. Lalo Schifrin ganhou 5 Grammys, 4 Grammys e 1 Grammy Latino, com 22 nomeações, um Cable ACE Awards, um Emmy Awards e recebeu 6 nomeações para Oscars. Tem uma estrela no Hollywood Walk of Fame. Para além das bandas sonoras e de colaborações com outros músicos, Schifrin tem cerca de 40 álbuns e originais gravados.